querem se divertir um pouco? Não foi para isso que nós viemos aqui? Claro. Então espere. Pego a chave da nave do meus Pelé. Na vizinhança, nos coxinha e na minha mulher. Coloco um boot no pé e vou pro rolê. Se eu descolar um qualquer, a cara é um lazer. Passo no bico, senta milho pra pegar um tablete. Ligo os moleques, subo a jova pra fazer um jet. E no ponteiro do relógio já são 22. Preparo o drink, pega as taças que hoje eu tô nas ruas. Na madrugada, enquanto o som vai rolando, a fumaça subindo e as estrelas brilhando. Vejo as mulheres surgindo, as ideias fluindo e os drinks vão chegando. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Liga nós. Ligo os maloca. O Zé Bobinho de plantão já fica impressionado. No meu peão com a função e com o meu gingado. Sempre de boa, nunca à toa, seja onde for. Sem simpatia, sem da guela, faça esse favor. Do Iapoque ao Chuí, um salve pra quem me vê. Se aquele esquema surgir, boa noite, muito prazer. De imediato, um bate-papo e um copo de amarula. Virou contato combinado pra depois da fuga. Uma suíte é um bom convite que me deixa bem. Fumaça sobe, ela se envolve, a gente fica zen. Se o telefone tocar, me jogo pra outra opção. Fazer um rateio convém pra ter continuação. Viver a vida intensamente sem perder o tempo. Curtir a vibe até mais tarde, registrar o momento. Neutralizando o olho gordo com minha falange. Tirando onda, ouvindo o big no alto-falante. E no ponteiro do relógio já é 15 pras duas. Prepara o drink, pega as taças que hoje eu tô nas ruas. Na madrugada, enquanto o som vai rolando, a fumaça subindo e as estrelas brilhando. Vejo as mulheres surgindo, as ideias fluindo e os drinks vão chegando. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca. Na madrugada, enquanto o som vai rolando, a fumaça subindo e as estrelas brilhando. Vejo as mulheres surgindo, as ideias fluindo e os drinks vão chegando. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca pra encostar. Ligo os maloca. Não tenho nome, doutor. E se tive algum dia, já esqueci.